Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos permissão para entrar no seu lar, levando mensagem de amor, de paz e tranquilidade, que é justamente a beleza que traz a doutrina dos Espíritos. E nós pedimos então permissão, e hoje, no dia 8 de setembro, será o nosso último dia que vamos transmitir o programa aqui da Rádio Piratininga. Tenham a todos um bom dia e obrigado pela sua atenção. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso amigo, irmão Maurício Roberto Tomé. Maurício da Mastermind, não sei se vocês sabem. Ele vai falar conosco hoje sobre resiliência. E como o Maurício tem bastante conhecimento, né, nós vamos tentar dar uma misturada, né? Resiliência, o que a doutrina espírita fala, alguma coisa sobre isso já antes, com certeza tem uma ligação aí. E quais são os exemplos também de resiliência, né, Jorge? Exatamente. Então o papo é esse hoje. Ligue para nós, telefone 39419750. Né? Ou então você participa das nossas redes sociais que o Rodrigo vai passar para vocês aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Maurício. E bom dia, nosso querido ouvinte da Rádio Vivência Espírita. Para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que hoje é o último programa, né? Mas calma, não é o último programa do Vivência Espírita, hoje programa aqui na Rádio Piratininga. Então, lembrando que o próximo programa a gente vai estar somente pela rádio online. Então, se você está aí escutando a gente pela rádio e ainda não abaixou o nosso aplicativo, abaixa aí, Vivência Espírita, só entrar aí no Google Play e digitar aí Vivência Espírita e abaixar o aplicativo da rádio. Se você usa a maçãzinha, que é o iPhone, né, é só baixar o Radiosnet ou outros aplicativos de rádios e pesquisar pelo Vivência Espírita que nós estaremos lá. Muita gente está perguntando aí, não, mas a gente não tem mais como ouvir? Tem sim. Então, se você não achar o aplicativo, entra aí no site aovivo.vivenciaespirita.com.br. Então é só digitar aí no seu navegador aovivo.vivenciaespirita.com.br, que tem todos os recursos, todas as redes sociais. Tem um link para baixar o aplicativo. Então lá você vai ter todas as informações que precisa para escutar o Vivência Espírita. Então você não vai deixar de escutar o Vivência, ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, mas é possível escutar, ou pelo YouTube também, pela TV, né? Muita gente tem assistido a gente pela TV também. Então é só entrar aí, colocar no YouTube, digitar Vivência Espírita, que vocês encontram a gente. Então, quem já entrou aqui e está participando é o nosso ouvinte assíduo, Marcos Sugaiogama, que está aqui mandando bom dia a todos os vivencianos, e ao pessoal da rádio. Maurício, quantos episódios vão ser, hein? Brincadeira! E a Fernanda lá Fernanda Cassal, lá da casa da Marcela, também está aqui mandando bom dia. O Fernando Petit também já está mandando mensagem, então já está participando aqui, mandando bom dia a todos e um abraço para o amigo Maurício Tomé. Então, vamos iniciar agora o programa com a prece de abertura com Maurício. Bom dia, Maurício. Bom dia. Vamos entrando em sintonia agora com o Criador, serenando os nossos pensamentos e agradecendo por essa manhã linda de domingo. Nós agradecemos essa oportunidade e temos a certeza de que o Pai, nosso Criador, nos envolve, a todos os amigos aqui do Vivência Espírita, todos que estão em casa, para uma manhã gostosa de reflexões, de busca de melhoria, de evolução. E assim nós vamos então iniciando esse último programa aqui na Rádio Piratininga. Que assim seja, Senhor. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Resiliências na Visão Espírita. E nós estamos aqui com Maurício Roberto Tomé, que é diretor regional da Mastermind e é palestrante também das nossas casas espíritas e tem muita bagagem para trazer para a gente as experiências sobre resiliência. Bom dia mais uma vez, Maurício Tomé. Bom dia, meus amigos. Aqui é uma casa que a gente sempre procura estar sempre junto, ou aqui ao vivo, ou lá em casa, na estrada. É uma alegria de novo estar aqui com vocês e conseguir compartilhar. São 3 anos já daqueles sofrimentos, né? Essa semana agora, começo de setembro, foi a minha alta definitiva lá do hospital. Então, é um momento bom para mim, né? O número 3, ele é forte, né, o Rui? Com certeza. O Jorge. Uhum. Puxa, eu sou muito grato por estar aqui. Uhum. Maurício, antes da gente conversar com o Maurício, o Rui, ontem foi a semana da... Ontem foi o dia da independência, né? Comemoração do dia da independência. Parece que o Brasil está começando a dar valor de novo para esses dias da pátria, né? A nossa ligação com a nossa pátria. E a bandeira brasileira, né? Exatamente. Não tem mais bandeira vermelha, não. E aí eu trouxe um exemplo aqui do que é ser patriota, né? E eu queria combinar com o Rodrigo aqui, Rodrigo, para a gente colocar aqui a mensagem em poema. Sim. Da mãe da Bia, da dona Isabel Arantes de Paula. 102 segura, anos. Segura aí tem... um pouquinho. A mãe da... 102 da... anos. É. Nossa, né? É que eu tô pegando aqui. Então, ela fez um poema ontem, né? Recitou um poema. E a Bia postou pra gente aqui. Eu achei a coisa mais bacana que a gente pode imaginar. E na voz dela? Na voz dela. Na voz da mãe. Então. Né? Então, nós estamos sincronizando. Pera aí, Rodrigo. Tá bom? Vamos entrar. Eu vou clicar. Tá valendo. Pera aí. Eu não venho aqui fazer discurso, nem conferência. Venho saber te saudar os heróis da independência. Foi este desde cedinho o meu pensamento só. Saudar José Bonifácio, Pedro I Feijó. Falar destes grandes vultos deixa alegre o coração. A ele é quem devemos o Brasil feito nação. Viva a independência! Viva a independência! Muito bem! Setembro de 2019. Não sei se ficou... o áudio ficou... né, audível, né? Aí, porque ela fala baixinho, mas 102 anos, ela faz esse poema. Rodrigo vai postar aqui no nosso, né, no WhatsApp, né? Para as pessoas ouvirem. 102 anos e a gente vê que é que a pessoa tem crescido com o ideal de independência, tudo, né? E ela com 102 anos conseguiu fazer isso aqui ontem, né? Lá os filhos foram visitar, provavelmente, e ela fez esse poema lá na hora para o pessoal escutar. Parabéns, né? Não, mas o dia 7 de setembro, quando estava na escola, no interior, era um dia importante em nossas vidas, viu, Jorge? Uhum. Tem aquele desfile que demorava 2, 3 horas, que o pessoal desfilando, as crianças, o pessoal do tiro de guerra, os fazendeiros levando as máquinas. Uhum. Então era muito bonito. Depois acabou, né? Quer dizer, nas grandes cidades acabou. Uhum. Agora está voltando. E é muito importante, porque a gente vê que falta brasilidade para os brasileiros, né? Uhum. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar então com o Maurício. Bom, ô Maurício, nós tivemos aquela palestra que você fez lá na sede do Mastermind. Aquilo que você falou foi uma resiliência, né? Porque o Maurício... Eu gostei do Maurício que falou, olha, eu não tinha medo de morrer, não, eu tinha pavor. Então foi muito... Não, tentaram até amarrar ele para carregar, mas não deixei. Ele fincou o pé na beirada da cama lá e não saía de jeito nenhum. Essa é resiliência. Nossa, viu? Senhora. Porque ele tava com o pé na cova e caiu fora, né? Não, teve força para se segurar, né? Porque eu disse que... Porque tem gente aí, porque se a espiritualidade não pegar uns 10, 15 para levar, o cara não vai de jeito nenhum. O Maurício foi mais do que isso e ia conseguir se... Toda aquela, que ele sempre foi forte, né, o Maurício, né? Toda a fortaleza dele, ele acumulou para dar sustentação nessa passagem dele aí. Interessante a preocupação dele. Eu vou deixar minha esposa, meu filho, minha filha, de jeito nenhum. Olha, Maurício, olha, eu sinceramente saí de lá emocionado de ver a sua fala, viu? Poxa, obrigado, foi uma honra ter os amigos lá conosco. Eu conto essa história agora, não no livro que a gente está trazendo para vocês verem em si, né? Eu faço parte do livro Empreendedores Resilientes, mas o acordo que havia com a editora é que a gente abria a mão do direito autoral do texto. Então, eu não quis contar essa história no livro, mas quando eu faço as palestras, eu conto a história real. Uhum. Aqui eu realmente quero compartilhar. E eu vou fazer um livro não só sobre essa história, mas sobre outras histórias que têm a ver com os desafios da vida. Eu aprendi muito aí com o Mastermind, né, Jorge? Mastermind. Eu aprendi umas coisas que ainda não havia aprendido. O bom da vida é isso, a gente tem que ser um aprendiz sempre. E saber tirar proveito das experiências traz maturidade pra gente. A maturidade não é com a idade, maturidade não vem com conhecimento, maturidade vem em aprender a tirar proveito. Quem não... Tá cheio de gente aí com cabelo branco, imaturo, que não aprende com as experiências, não aprende com as lições da vida. E aí, quando a gente fala de doutrina espírita, me vem na cabeça o Leon Denis com o problema do ser, do destino e da dor. Para a gente entender o mecanismo desses sofrimentos que a gente passa ao longo da vida, não só no corpo, mas emocionais, no trabalho, enfim. Todos eles, se você souber olhar o porquê você está passando por aquilo, qual é a lição que você pode tirar para a continuidade da sua vida? Você vai crescer. Então a dor, ela pode ser uma ajuda. Às vezes pode parecer difícil para quem não está acostumado ainda com a doutrina que está ouvindo aí na rádio. Mas só que isso é muito real. E não está só no espiritismo, né? A gente vai aprender, vai ler, vai achar esse tipo de conteúdo em todo lugar. Agora, a teimosia é o desafio, né? Quando você erra e não tira o proveito, você vai e erra de novo. Aí você não tira proveito, você vai e erra de novo. Uma hora vai ter que cair essa... Ficha. Vai ter que cair. Hoje em dia eu tenho falado que não é nem mais ficha, vai cair o disjuntor, né? Vai cair o disjuntor. A gente precisa realmente aprender e o que eu divido com as pessoas, não só na minha vida profissional... Toda vez que eu estou em alguma palestra espírita, sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho isso. E é interessante, esses dias eu fui na AME, né? Eu tenho feito, voltei a fazer muitas palestras, que bom, graças a Deus, né? E eu estive na AME e chegou um momento lá da nossa explanação na Escola de Aprendizes, que eu comentei muito rapidamente, tinha sido logo após a palestra lá da Mastermind. E a pessoa falou assim, mas você não pode ter medo de morrer. Porque você, como espírita, você sabe que você vai para um lugar melhor. Né? Melhor. Que você vai continuar a sua evolução. Olha, eu vou dizer uma coisa muito, muito sincera. Eu nós temos toda essa parte intelectual consolidada. Todos nós espíritas conversamos sobre esse assunto. Mas na hora ali que você está olhando as pessoas que você ama chorando em volta de você numa cama de hospital, que você pensa na tua família, como eu pensei na minha filha, como eu falei na palestra, e sabendo que você tem noção, assim, como eu tinha, de que eu não tinha feito nada ainda do que eu devia fazer nessa encarnação, você se agarra à vida sim, você tem medo de morrer sim, porque a responsabilidade é muito grande, você passar por uma vida inteira e chegar do lado de lá e se arrepender por não ter feito. Deus me deu um presente de me deixar aqui para eu continuar, e assim, hoje eu olho para minha filha e vejo que valeu a pena. Ela estava passando um momento difícil na época que eu estava no hospital, e hoje, essa semana ela tirou 10 no simulado da prova do Enem, lá do Anglo, e ela veio toda feliz falar comigo, e eu olhei assim para ela que tinha grandes desafios na escola, repetiu de ano, 2 anos antes. Eu olhei para ela e falei, gente, eu consegui ajudar minha filha nesse setor. Tenho certeza que tem mais desafios, eu tenho meu menino chegando, a minha esposa aí que está passando um desafio de saúde aí recente. Então, você quer ir embora? De jeito nenhum, eu não quero ir embora, eu quero ficar aí muito, e muito, e muito, e muito. Mas você é espírito, não pode pensar. Claro que eu posso. A gente está aqui para valorizar essa oportunidade. Sim. E quando for para a gente ir, ok, a gente vai. Mas não vai assim, pode me levar. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, na hora que chegar, chegou, me leva. Não, não leva nada. Eu não quero ir embora, não. Me deixa aqui. Mas Maurício, eu sinceramente, eu acho assim, eu acho não, penso, né? Que o cara, por mais idoso que ele tenha, que ele esteja, ele pode até se sentir assim, eu sou uma pessoa que estou preparado para desencarnar, sim. Mas não dizer que ele quer desencarnar. Tem qualquer um falando, mas você quer agora? Até hoje eu nunca vi essa resposta, o cara, quero. Né? Esse negócio também de pensar que nós espíritas somos, estamos com o pé no plano espiritual do bem, é totalmente furado. Não vai nessa onda não, que vocês vão cair do cavalo. Outra coisa, espírita que é espírita mesmo, ele tem que torcer para ir para um lugar onde as pessoas precisem dele. Geralmente o lugar onde a gente precisa da gente é lugar ruim, não é lugar bom não. Né? Quer fazer o bem, você vai parar no umbral. Rogue para você ir para o umbral. Não rogue para você ir para o nosso lar não. Porque no nosso lar você vai acabar, chegar lá para ser servido, não para servir. E no umbral nós temos condições de servir. E lá está cheio de gente. Então a gente não tem que se incomodar para onde a gente vai. A gente tem que se preocupar em trabalhar. É isso que a gente tem que se preocupar. Né? Trabalho é que dignifica o espírito, não é? Homem, dignifica a pessoa, em qualquer lugar que a gente estiver. Então a gente não tem que se importar para onde é. Nossa, quando eu desencarnar, para onde é que eu vou? Nós vamos exatamente para onde a gente merece ir. E quando chegar lá nesse lugar, vamos tratar de trabalhar. Agora, dizer que a gente está, olha, pode me chamar agora que eu vou, eu acho que é conversa fiada. O Rui está com 80 anos. Você quer ir embora agora para o plano espiritual? Não. Então, agora não está medroso, não é isso? Não, isso não significa. Porque eu estou com essa idade, eu vou querer ir embora. Exatamente. Quanto eu puder, eu quero ter um padrão de vida. Quer servir? Sim, e estamos batalhando aí. Essa semana nós despedimos de uma trabalhadora lá do Anjo Ismael, a Sônia, né? Esposa do Luiz, lá, que era trabalhador do Anjo Ismael, e ela também. Eu fui lá no velório, né? O Luiz pediu para mim falar alguma coisa ali perto do sepultamento. E nós lembramos o seguinte. A Sônia estava com um problema grave no coração. Não conseguia dar 5 passos, que tinha que parar para descansar, para tentar respirar, buscar fôlego, né? Até esperar a cirurgia. Fez a cirurgia, implantou, mas não deu certo, né? Acabou partindo para a pátria espiritual. Mas o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala... Até quando o trabalhador... Até quando você tem que trabalhar? Falou, até no limite das suas forças. Sim. Então, a Sônia chegava dando 5 passos quando ela entrava na porta do Anjo Ismael, no portão. Até a porta ela tinha que parar de novo para descansar. Mas ela entrava, sentava e trabalhava. Sim. Então, Ela estava com vontade de morrer porque estava daquele jeito? Com certeza não. Ela queria viver. Agora, o que que acontece? Trabalhou até o tempo que pôde trabalhar. Com certeza, esses 5 passinhos ela vai lá, tá no plano espiritual e chega lá vai começar a trabalhar também, porque tem isso dentro dela. É isso que a gente tem que criar na nossa vida, vontade de trabalhar. Que aí onde a gente chegar, a gente vai se dar bem. Não se importa onde for. Agora, medo de morrer, eu duvido quem não tem. Duvido quem não tem. E quem quer ir agora? Quer ir agora? Só uma experiência, viu, Jorge, que nós tivemos. Eu tinha um grande amigo, que a gente trabalhava com ele aí na Casa Espírita, conhecimento profundo da doutrina. Ele, com 84 anos, ele resolveu botar o pijama e não trabalhar mais na casa, não trabalhar mais. Ele morava a 50 metros do centro. Mas não, eu não quero. Eu fui, ia lá fazer visita para ele, não, eu não quero mais, chega, já fiz. Tá. Passado um tempo, ele desencarnou, depois ele veio dar uma comunicação para a gente, dizendo, olha, vocês não querem saber como eu me arrependi de ter parado. Porque aqui, o que eu fui chamado a atenção aqui de ter parado, então, com 84 anos, ele desencarnou. Mas ele falou, eu devia ter continuado, mas eu parei. Mas vamos lá, Maurício, a resiliência. Você uma vez falou que a sua menina estava de namorico com um corintiano. Essa também era uma preocupação? Olha, Jorge, Rui, vocês estão praticando bullying comigo agora. Olha, minha filha teve um namorado corintiano, aí não deu assim seguimento esse namoro. Aí ela apareceu com outro namorado e adivinha? Corintiano. Oh, poxa. Aliás, os meus melhores amigos são corintianos, todos, incrível. Mas, é nem olha, tudo é perfeito, fazer o quê? Mas eu, graças a Deus, né, pessoal, eu sou São Paulino, fidalgo, hein, São Paulino, pó de arroz. Mas assim, eu gosto muito da brincadeira do futebol. A gente pode usar isso aí também como exemplo, né, as pessoas, a gente pode ter essas diferenças, né, de times ou de partido político, o que seja, mas sempre numa convivência amistosa, de brincadeira. Você pode fazer uma piada, é só não partir para agressão, para essas bobagens. Ninguém é melhor ou pior porque torce para esse ou porque gosta daquele, né? Precisamos respeitar. Mas tem que ter resiliência também, tem, né? Tem que ter a resiliência. Uhum. A gente tem que saber, porque a grande questão da resiliência, no que eu entendo da parte espiritual, é a tolerância. Se a gente puder falar qual é a qualidade da pessoa que a pessoa tem que praticar para ser resiliente, ser tolerante. Porque a tolerância, ela vai chamar a atenção da gente no seguinte sentido: as pessoas são diferentes. Então, Maurício, então fala pra gente, para os nossos ouvintes, o que significa resiliência? Resiliência é um termo que é muito usado na física e também é comentado na química, de materiais que, quando eles são colocados sob pressão, deformação, depois de sofrerem essa agressão externa, eles retornam ao seu formato original. Exemplo. É como se fosse uma mola. Isso, a mola, quando ela é pressionada, né, ela fica tensionada. Quando você solta o peso que estava em cima dela, ela volta para o tamanho original. Mesma coisa aquela borrachinha, né? Que as pessoas usam para colocar o dinheiro, ou essa do cabelo, né? Que amarra o cabelo. Aquilo é um elástico, né? Você estica, depois ele volta ao formato original. Quando a gente fala isso sobre o ser humano, é exatamente isso. Quer dizer, a gente passa experiências na vida que nos pressionam, que nos levam a ter que tirar toda a energia do ser para você conseguir superar. Isso é ser resiliente. É aguentar essas pancadas da vida e voltar ao formato original. Às vezes a gente pode passar por problemas do corpo como eu passei. Lógico que o meu corpo não é igual a antes. Só que o que acontece? Uma coisa que eu falei na minha palestra e quero compartilhar com todo mundo que está ouvindo. Eu ouvi pessoas, na época que eu estava lutando lá pela vida, falaram assim: Maurício é azarado. Maurício ficou doente num final de semana de prolongado feriado, que era aniversário de São José, e era começo das Olimpíadas. Então, não tinha os médicos, né? Não tinha equipe médica completa, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Maurício é azarado. Maurício é azarado, nada. eu sou um cara sortudo pra caramba, porque eu tô vivo. Sabe? As pessoas têm que perceber. Eu podia ficar uma pessoa talvez mais chateada, falando, nossa, eu passei por um erro médico. É um fato que eu tô procurando, né, os meios legais de poder ser reparado sobre isso. No entanto, eu tô vivo. Eu sou um cara sortudo. A gente tem que olhar a vida assim. Isso para mim é resiliência. Nossa, Maurício, você está falando que você é muito bom. Não. Eu quero compartilhar com vocês que não foi fácil tomar morfina todos os dias. Eu tô com meus dentes todos despencando, porque a morfina estraga os dentes. Eu vou ter que trocar vários desses meus dentes aqui por causa disso. O corpo, ele sofre severamente quando você passa por isso. E só que assim, com todas essas situações de ter certas limitações, eu tô feliz da vida, tô feliz da vida. Então esse negócio de sorte, azar, é uma questão de como você encara. Então, se a pessoa passa pelo que eu passei e ela fica depressiva, precisa de ajuda. Mas a primeira coisa para você sair da depressão, de um quadro de tristeza aguda, é você olhar o lado bom da vida. É ter essa resiliência em passar por tudo isso e conseguir tirar alegria. Eu sou uma pessoa alegre por estar aqui compartilhando isso com todos. No seu caso, o lado bom é a própria vida, né, Maurício? Porque se a gente fosse colocar na ponta do lápis, ou na balança, o lado para você ir embora estava muito maior. O lado para você depois falar, poxa vida, eu agora com essa cirurgia de porte que eu fiz, talvez eu não tenha a mesma saúde que eu tinha antes. Grande coisa, você está vivo e está aí, uma coisa supera a outra. Eu penso assim, que o lado, como espíritas, o nosso lado perispiritual é o mais importante de todos. Ele dá uma sustentação fantástica. Porque, por exemplo, para quem não sabe, né? A gente tem o espírito, o perispírito e o corpo, ou a alma. Tem muitas pessoas aí que não conhecem a terminologia de o que é perispírito. Perispírito é a alma. Essa alma, ela tem todos os órgãos como existe no corpo. E o perispírito continua intacto. Se você der sustentação nesse perispírito vivendo bem, ele vai manter isso aí. É como se ele mantivesse, como se você tivesse com todos os seus órgãos, né? Ele dá sustentação para isso. Agora, o contrário é diferente, né? Você perde alguma coisa do corpo e você entra numa depressão, você entra em um monte de coisa, você entra no inconformismo, o perispírito também vai perder aquele lado do corpo, com certeza, né? Eu quero até compartilhar uma coisa, falando de perispírito e de como isso interfere no corpo, aqui nosso corpo somático. Eu, depois de 3 anos, o médico me autorizou a voltar a fazer exercício físico. E eu tenho mais ou menos 3 meses que eu tô. Três meses e meio que eu tô praticando de novo musculação. Faço caminhada 1 hora por dia, 3 vezes por semana. E essa musculação. E a pessoa que me assiste, porque eu não posso fazer sozinho, eu tenho medo de fazer bobagem, a gente às vezes começa a achar que está tudo bem e você pode se machucar, no meu caso, eu faço musculação com alguém junto comigo. E essa pessoa falou assim, Maurício, olha, a sua recuperação é extraordinária. A sua vitalidade tá assim, muito acima do que eu esperava para o seu retorno depois de tudo que você passou. Tenho certeza, a gente tendo atitude mental positiva, o perispírito, ele tá ali vibrando essa junto com o nosso pensamento. E talvez não só a fato de ter sobrevivido, mas a forma como eu encaro isso com alegria, de ter ficado, e todo dia agradecer mesmo, isso é uma coisa que eu não fazia antes. De agradecer todo dia, eu não fazia isso. Ah, Maurício, nossa, você fazendo palestra, não fazia. Agora eu faço. É incrível você levantar de manhã e falar, puxa, mais um dia. É assim que eu vivo hoje. Mudou minha vida, mudou o jeito de viver. E isso vai transbordando. Eu tenho sequelas e estou feliz, eu estou aqui. E recomendo a todos que consigam ter essa atitude positiva perante a vida, porque isso só nos favorece. Só nos favorece. Legal, Rui. A Bia entrou aqui e falou, gratidão, Jorge, pela homenagem à minha mãe. Ficou emocionada. Nós também ficamos emocionados com a dona Isabel. É fantástico mesmo. Não, e falar de mãe. E quem entrou aqui também, Jorge, foi o Marcos Sugaio Gama. Ele entrou e falou assim: resiliência também é a capacidade de absorver a energia quando submetido a impacto. Na engenharia mecânica existe um ensaio de Sharpie. Pega-se uma barrinha de metal e submete a impacto. Pela subida do pêndulo, dá para ver quanta energia absorveu. A vida bate na gente e somos resilientes quando absorvemos o impacto. Legal, né? Muito bacana. Mas também tem mais uma mensagem aí, tem né? Tem mais. Tem várias mensagens aqui também. Quem entrou aqui também foi no YouTube, live. Quem entrou aqui foi o Aécio César. Deixa eu só inverter a câmera aqui. Bom dia a toda a equipe do Vivência Espírita e seu entrevistado Maurício Tomé. Tenham todos um bom dia. O José Espírito Santo, lá de Santos, né? Manda bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e ao palestrante Maurício Tomé. Deus ilumine a todos. A Doli Cassal manda aqui um bom dia a todos. A Alessandra Martins também entrou, um ótimo dia, com muita paz, luz a todos. E o Paulo Quintanilha também manda um bom domingo a amigos, né? Então, tem bastante gente, ouvinte assíduo, participando aqui com a gente também. A Elida Silva manda bom dia, amigos vivencianos. É emocionante começar o dia ouvindo essa mensagem dessa senhora. Fiquei emocionado. Abraço da amiga Eli da Silva. Então, ela gostou da mensagem lá da mãe da Bia, né? Muito bacana. Então, nós vamos aproveitando aqui para falar mais uma vez, então, falar mais uma vez do lançamento do nosso livro, né? Na semana que vem, no sábado, estaremos lançando o livro Entre os Dois Planos, Despertando para a Vida Espiritual, né? Estaremos lançando agora, no sábado, lá na AME. Convidamos todos vocês, estaremos lá, né? Quer dizer, eu tenho que estar para fazer o lançamento, mas o Rui, o Rodrigo, estaremos lá para abraçar vocês e recebê-los lá na AME, na Associação Maternal Espírita, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, no sábado, às 19 horas, mais o nosso décimo livro aí, que a gente está lançando, e como a gente sempre faz no lançamento a reunião para convocar os amigos a conhecer um pouquinho da obra. Lembrando que os nossos livros, eles são todos doados, né? E não é só direitos autorais, a renda do livro. Então, quanto custa o livro? 30 reais? Os 30 reais são da AME. No caso desse livro, como a gente tem a participação do Espírito da Marcela Cassal, dividido entre a AME e a Casa da Marcela. E todos os outros nossos livros, os outros 8 livros, são da AME, né? Toda a renda que a gente recebe é da AME. Assim como os CDs também. Os CDs do Grupo Castelã, a gente distribui. Só guarda, do CD a gente só guarda um dinheirinho para fazer o próximo CD, senão não dá conta de fazer o próximo CD, né? Mas o resto é tudo doado também. Ninguém recebe nada, nem com os livros e nem com os CDs, graças a Deus. Temos aqui também, então, espero vocês no próximo sábado. Tem também um convite aqui da Macarronada Beneficente lá na Framan, Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Como que é mesmo o endereço lá, Rui? Está aqui embaixo, local. Não, vai ser. A gente não pode confundir o endereço. O local é no Condomínio Integração, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 8701. Então, lembrando que será no dia 29 de setembro, das 12 às 14h30, né? Das 12 às 14h30, 29 de setembro, a macarronada da Framan. É Fran Macarronada. É o centro comunitário lá do conjunto. Certo, legal. Então, aproveitar e falar da caravana também pro evento? Legal. Pessoal, quem quiser ir com a gente ainda para. Lá para. Como é que é o nome do lugar? Para Jundiaí. Para Jundiaí, ainda tem, né? Só entrar em contato com a Conceição. É o 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Né? Dia 20, 21 e 22 de setembro. Lá em Jundiaí. Eu coloquei o cartaz aqui pro pessoal ver. O pessoal tá vendo aqui o cartaz também no YouTube. Isso. Mas tem o. Quer que eu fale o telefone? Vai, fala aí. Então você tem a saída aqui de São José dos Campos, né? Então você tem lá um ônibus, é um serviço de bordo, né? E vai ter também uma noite no hotel lá, com café da manhã incluso, e o transporte para o evento, né? Então é tudo incluso. Então é só por esse valor, né? Lembrando que o evento não tem custo, o evento é gratuito, a inscrição é gratuita. Esse custo aí é somente o deslocamento e a diária também no hotel. Então é só ligar para o número 12 99131 9946. Então vou repetir: 12 99131 9946 ou 12 3958 2864. Então é 3958-2864 e falar com a Conceição, né? Então o valor é de R$292 por pessoa, que para mim tá dentro, né? Por todo o transporte que vai ser feito daqui até lá e também do hotel até o evento, né? Então vale a pena participar aí e prestigiar o evento que a gente recebeu aqui em 2017, que agora esse ano, o 12º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, vai ser lá em Jundiaí. E participar dessa caravana que ainda tem vaga, né? Aproveita que ainda tem vaga antes que feche. Tá bom? Tá. Jorge, antes de nós irmos para o nosso comercial, eu quero mandar um abraço para o pessoal. Estou vendo as fotos aí muito bonitas da cozinha lá da AME. Camila que postou aqui. A Camila que postou. É. Então agradecer a dona Ivone, a Lúcia, a Creuza e a voluntária Sueli que estão lá trabalhando. Ontem nós estivemos lá, eu, o Milton e o Iter, olha, as cozinheiras ajudaram de nós, né? Elas fizeram picar aquele monte de couve e depois picamos a couve, depois tivemos que picar os talinhos para fazer farofa. Ah, e nós queríamos também avisar os nossos ouvintes que são esgotados os convites para a feijoada, que é em favor do nosso grande companheiro, amigo, Geraldo Manuel Filho, que sexta-feira foi internado na UTI do Hospital Policlin. Está precisando de muito apoio, tanto material como espiritual. Isso, não tem mais convite, mas para quem já pegou o convite, às vezes o Flávio, meu amigo Flávio Assueli, está escutando lá. O dele já está aqui, viu, Flávio? Já peguei o seu já. Tem também o Maia. Daqui a pouco o Flávio desiste de ir, fala: ah, não tem mais convite, eu não vou lá. Porque o Flávio foi um daqueles que foi naquela feijoada aquela vez, chegou lá, não tinha ninguém. Não tinha mais convite. Né? Então nessa daqui o seu já está reservado. Mas ele não me xingou, não, né? Não, não foi você, nós só demos um recado. Nós só demos um recado. Né, porque, uma vez nós fizemos uma feijoada aí, eu vendi um monte de convite, chegou na hora, não tinha feijoada. Quer dizer, o que eu tive de aguentar de bronca. E eu falei: não, mas eu devolvo o dinheiro. Não, não queremos, não. E o pessoal meio bravo ainda, não pode ficar. Mas tudo bem, então, fazer o quê? Né? Vamos lá. Bom, só terminando aqui só com essa mensagem da Rosilma, eu não conheço o Maurício. Mas é a terceira vez. Tinha uma mensagem do Oswaldo aí também, mas depois a gente fala. Pode... Não, fala a mensagem do Oswaldo. Então. O Oswaldo mandou uma mensagem antes da Rosilma aqui no WhatsApp. Ele mandou: bom dia, vivencianos. Saudações ao Maurício. Excelente tema a ser debatido. É a vida que segue, presente divino para o exercício da elevação. Então, é que ele tinha mandado aqui na hora e também mandou a divulgação aqui da Farma Macarronada, né, beneficente. Isso, já li. Já. Você já leu, né? É o Oswaldo Barbosa, é o Barbosa que mandou aí. Então a Rosilma está falando: eu não conheço o Maurício, mas é a terceira vez que o ouço aqui e me acrescenta muito a humildade dele. Precisamos de mais cristãos assim. Adoraria assistir uma palestra sua, tá vendo, Maurício? Tem que mandar o cartazinho para cá quando for a palestra para a gente anunciar e dizer: ó, o Maurício vai estar fazendo palestra em tal lugar. Não, e eu vou convidar o Maurício para fazer palestra lá no Framan, de terça-feira. Eu tenho ido várias vezes lá pedir para ver. Preleção ele faz já, faz tempo. Então. Palestra é diferente. Ele não fazia palestra antes, agora está fazendo, porque a preleção acho que ele não dá mais nem conta da quantidade que tem. Né? Porque se ele começar a ir em outros centros, eu descobri, aí eu que vou pegar no pé dele que ele ia na e parou de ir, porque ele estava muito ocupado. Então. Não. Agora, entendeu? Com a resiliência. Se a farinha tiver pouca, meu pirão primeiro. Não, mas assim, eu tô. Esse ano eu tenho dificuldade de ficar agendando aula de aprendizes, mas eu nunca sei como é que vai estar a agenda de trabalho. E o que eu faço? Eu fico sempre de reserva com muitos dirigentes, todos sabem disso, que quando falta alguém, se eu tiver disponível, eu apareço. Então eu tenho feito muita palestra aí pelos centros, a gente vai acabar se trombando aí em algum momento, se for pelo lado do espiritismo. E pelo lado aqui do livro Empreendedores Resilientes, eu vou estar fazendo mais palestras. Uma delas é no dia 22 de setembro, em Caraguatatuba, no Empreenda Caraguá, às 15h40. Eu vou estar lá com um stand da Mastermind, né, Jorge? Uhum. Junto lá com o Grupo Estúdio também. E vou estar dividindo o palco com a organizadora do livro, que é a Erika Stankolovic, que é uma das autoras principais do livro, que organizou. Ela reuniu 60 empreendedores com histórias diversas que vão contar as suas experiências de resiliência. Eu sou um entre esses companheiros e a gente compartilha desse livro das palestras porque o empresário, o empreendedor também passa por esses desafios, né? Se fala muito de crise, é uma crise alongada. E se a gente for esperar a crise passar, você nunca vai fazer nada. E o que a gente passa é assim, olha, com crise, com tudo, a gente vai para cima. É uma forma de ajudar as pessoas a saírem dessa, vamos dizer assim, desse climão aí que está durando muito no país. Eu falo isso também porque eu adoro meu país. Ontem eu fiz um tempinho mesmo para estudar um pouquinho da história. Eu chamei a minha filha e meu filho para lerem um pouco comigo sobre o Brasil. A gente tem que resgatar esse sentimento cívico de amor ao país. E é uma forma também de ajudar o nosso país a sair desse momento que está levando pessoas a acharem que, poxa, não tem o que fazer. Não, e tem outra coisa, Maurício. A gente aprende muito mais da história da Europa, dos Estados Unidos, do que do Brasil. Ontem nós estávamos conversando com o Jorge descobriu maravilhas na vida de Bezerra de Menezes, que muita gente não conhece, né, Jorge? Exatamente. A beleza da vida de Bezerra de Menezes, porque tem biografia aí que é muito que a gente conhece, mas é muito por cima. O Jorge, inclusive, tem um estudo bem aprofundado, né? É, exatamente, mostrando o lado que, não o lado espírita, mas o outro lado, né? Porque esse é um personagem da história do Brasil mesmo, não é só do lado espiritual. Bezerra de Menezes é fantástico, né? Então, tanto como político, como empresário, né? Como cidadão mesmo, e a história da família dele, né? Que a família dele tem tudo relacionado com a independência do Brasil também. Né? E vem ali depois, quando na Constituição de 1824, aí na Confederação do Equador. Então, tudo isso a família dele está envolvido. Por que foi exilado, né? Por que ele nasceu lá na freguesia do Riacho do Sangue, lá no Ceará? Então, são coisas assim que tem na vida dele que as pessoas desconhecem, né? E outra, com a proclamação da República, os espíritas e os espiritistas foram muito perseguidos. E se não fosse Bezerra de Menezes, ele acabava aquelas reuniões espíritas nas casas, porque eles eram perseguidos. E foi ele que batalhou para que essas coisas fossem mais, bem melhor esclarecidas. Lembrando que ele era deputado geral, né, da capital. Então, um deputado geral da capital era como se ele fosse, se ele comandasse tudo, se ele fosse um prefeito do Rio de Janeiro hoje. O deputado geral tinha essa função. Sim. Então, esse lado político é interessante. Toda vez que eu falo do Bezerra de Menezes, eu falo, ó, tá cheio de espírita que fala que espírita não tem que se meter em política. Tá bom. Não tem que se meter em política, não se meta. Mas o cara mais importante que nós já tivemos no Brasil em relação a isso, né? Se a gente for falar na mediunidade e tudo, é Chico Xavier. Mas quem trouxe a semente do espiritismo para o Brasil, a missão foi de Bezerra de Menezes. E se hoje nós temos uma nação, a maior nação espírita do mundo, e a nação que leva o espiritismo para todo mundo, então quem plantou a semente, plantou bem plantada, né? Sim. Senão nós não estaríamos com a doutrina aqui no nosso país, como estamos. Então, é graças a Bezerra de Menezes. Vamos então para o nosso intervalo comercial. E como nós estamos falando também da Semana da Pátria, vamos colocar aqui essa música que eu acho fantástica, né? É do Brasil para o mundo inteiro, mostrando essa trajetória da nossa alma até chegar aqui. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, Hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aí com o nosso querido amigo Maurício Tomé, que é diretor regional da Mastermind, que é palestrante e também é professor do Mastermind. Jorge, o que nós temos? Ah, temos que dizer que vai ter dois... Isso, dois livros, esses dois livros aí, Resiliente, né? Como que é o nome mesmo do livro? Empreendedores Resilientes. Resilientes, isso. Que serão sorteados dois livros e também nós vamos ter dois convites para o jantar. Para o jantar dançante lá da Colmeia. Cadê, né? A Célia? Valorizando a vida. Então nós vamos fazer esse sorteio e antes também nós vamos aqui dizer o seguinte. Eu queria comentar também uma participação aqui, Jorge, mas pode falar. Não, eu quero aqui lembrar, a gente está falando de excursão, que tem sempre as caravanas para ir lá para o Recanto de Luz de Irmã Sheila, para tratamento de cura espiritual. Ah, lembrado. E quem faz essa excursão é a Silvana. Silvana lá de Jacareí, mãe da Ludmilla, né? A Silvana faz essa excursão e agora, dia 14, teremos essa excursão. Sai daqui de São José dos Campos às 5h30 da manhã, Jacareí, 6 horas da manhã, né? E se você quiser ir lá, precisar ir no tratamento de cura no Recanto de Luz de Irmã Sheila, então liga para a Silvana, o telefone dela é 988120954, 988120954. Rodrigo, dá uma separadinha nesses dois números da Silvana e coloca Silvana, excursão para Ribeirão Pires e coloca no nosso, no nosso WhatsApp, por favor, tá bom? Sim, coloco sim. E só comentar aqui também, a gente teve algumas participações que já faz um tempinho, colocou aqui o Eduardo Gomes de Santana. Então, quem mandou bom dia, vivencianos, um ótimo domingo a todos, uma ótima semana. O Rodrigo Duzi mandou bom dia a todos. Valdeci Braulio falou, entre os dois planos, belo nome e bela capa desse livro. Que aí eu mostrei aqui o livro enquanto você estava falando, Jorge. A Claudinha Ribeiro manda bom dia, amigos vivencianos, grande abraço a todos, lindo programa. A Maria Cristina Meirelles manda bom dia, muita paz, amigos vivencianos. E o Forcato mandou um bom dia aqui, mandou avisar o Maurício que no passado tinha muito medo de morrer. Hoje não tenho mais e estou preparado, só não estou com pressa. Exatamente, é exatamente isso aí que a gente fala. A gente está preparado porque não vai ter outro jeito, né? Não, e depois tem outro. O Aécio, né? O Aécio deixou uma semente aqui, né? Uhum. É. Ninguém. E o Aécio deixou uma pergunta também, mas a gente faz quando o Maurício voltar. Isso, tá. Então, Rodrigo, lembrando da capa do livro aqui, só para a gente dar mais uma comentada, né? É, entre os dois planos, essa capa do livro foi. Todos os outros livros, né? Nós já fizemos, já é o nosso 10º livro. Todos os outros livros, o Nil fez várias capas para nós decidirmos qual seria. Essa foi a primeira que veio na mente dele, ele fez, e quando ele mandou, eu falei: pode fechar, não precisa fazer mais nenhuma outra. É interessante, ontem eu estava conversando com a Fofinha lá de Aracaju, que estava aí na casa da Fernanda, né? Estava em Jacareí. Ela viajou ontem de volta para Aracaju. E ela falou que... Aí ontem ela estava conversando com a Fernanda, que ela esboçou essa capa aqui antes do Nil fazer. Antes do Nil fazer, ela mandou para Fernanda dizendo: Fernanda, eu sonhei com a capa e a capa é mais ou menos desse jeito. Ela mandou para Fernanda e na hora que o Nil falou, ela falou: poxa, era a capa que eu já tinha sonhado. Então, realmente, a espiritualidade passou a capa para algumas pessoas, que isso aí dá sustentação para a gente, né? A certeza que a gente está no caminho certo, quando alguém chega e traz um feedback. Como também a Tati, né? Prima do Rodrigo, que é... A Tati é médium, está até desenvolvendo a psicografia, está ajudando a Fernanda lá na casa da Marcela, treinando lá. E a Tati esteve aqui no nosso programa e estava conversando com o Beto ali, e o Beto lá embaixo falou para ela: Tati, conta o sonho para o Jorge, conta o sonho para o Jorge. Ela estava meio com vergonha de contar comigo. Ela falou que estava dentro de uma nave, indo para algum lugar, e na nave ela me encontrava e falava: nossa, o Jorge está aqui também? Aí eu falei: não, tá bom, só é só o feedback que você está dando para mim. Que na realidade, nesse livro, eles pegam um monte de médiuns aqui da nossa região, São José, Jacareí, esse lado, e levam para uma palestra com o emissário da luz lá. E ela, como é média, ela estava entre. Então eu falei: não era eu que estava no seu sonho, era você que estava no meu, era você que estava. Aí é respostas que dão para a gente nessas coisas. Não, e tem mais uma coisa boa que eu vou dizer para vocês, viu? O Everaldo, ele me ligou que ele criou um centro espírita lá na cidade de Vanderlei. E chama Casa Espírita Sol Nascente. Eu falei: Jorge, mas... Eu falei: Everaldo, mas... Aqui só Nascente é nossa colônia aqui. Nossa, rapaz, então bateu com só Nascente aqui em Vanderlei e com só Nascente aqui em nessa região, nossa colônia. E tem outra, ele alugou duas salas e depois ele achou que a sala era muito grande. Ele falou: eu comecei o terceiro trabalho dele, foi sexta-feira agora. Ele falou: olha, lotou as duas casas, não sei o que eu vou fazer se aparecer mais gente. E a cidade de Vanderlei é pequena. Mas ele falou: o que o pessoal está procurando a doutrina espírita lá não é brincadeira, né? Então, um grande abraço para o nosso Everaldo Souza Marinho, que era um também que participou muito tempo aqui com a gente, né? Então, agora nós estamos aqui com as nossas irmãs Célia e a Jurema, que está aqui do meu lado. A Célia está com vergonha de falar, viu, Jurema? A Célia fala pra caramba. Você acha que ela vai estar com vergonha de falar aqui? Vai estar nada. Então, Rui, deixa ela sentar aí no seu lugar, deixa, então. Deixa. Né? Senta aqui, Célia. Que aí, pronto, a gente já fala. É. Da outra vez foi você que falou, dessa vez eu falo. Né? É a Jurema, viu? Uhum. Isso, aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse jantar dançante que acontecerá no dia 21, né? No dia 21 agora, às 20h30, será lá no Putim, né? Aqui está marcado Chakra, o local. Chakra Fest Salon. Na Avenida João Rodolfo Castelli, 2400, no Putim. Um jantar dançante beneficente da Colmeia. Jurema, o que a gente pode falar mais desse jantar? Oi, bom dia. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, seu Rui? Esse jantar é um jantar beneficente, ele comemora o aniversário da casa, mas o objetivo dele é angariar fundos para a nossa obra social, que é o Colmeia Valorizando a Vida. É uma obra maravilhosa, que há mais de 27 anos atende gestantes carentes. Nós anualmente atendemos 80 gestantes na casa. Elas têm atendimento semanal, cesta básica, elas fazem cursos de artesanato, elas têm palestras sobre vários assuntos com voluntários de interesse, né, desse momento em que elas estão vivendo, e elas recebem um enxoval feito pelas trabalhadoras da casa. Enfim, é uma obra muito bonita, muito grande e precisa do apoio das pessoas. Então, esse jantar, ele é uma forma da gente fazer caridade, mas também fazer caridade de um jeito diferente, né? Se divertindo, confraternizando com boa comida, boa música, boas pessoas, todas juntas num ideal. Então tem tudo para ser uma noite de fiesta no buffet La Fiesta. Legal. Olha só, entrada, tábuas de frios, canapés diversos, prato principal, massas e saladas, brownie com sorvete, a sobremesa, bebidas, refrigerante, água, sucos tropicais e coquetéis de frutas. E encerramento, mesa de café com petit four. É assim mesmo que fala? É, petit four. Petit four. Balinhas de hortelã e mini churros. A mais legal, não serão servidas bebidas alcoólicas. Que legal. É isso que eu acho muito interessante, né? Fala, a gente tem que... porque o que acontece muito com bebida alcoólica, às vezes a gente até participa de festa junina, essas coisas, quer fazer quentão, vinho quente, vender cerveja. Fala, ah, mas se a nossa barraca não tiver cerveja, aí as pessoas vão só para outra barraca. Não tem problema, vamos vender o que a gente pode vender. Porque o que nesse livro nosso que nós estamos lançando agora, a Marcela Cassal, que é uma das espíritos que passa para nós, ela fala o seguinte: vocês são muito engraçados, né? Vocês fazem festa, dão bebida alcoólica para o pessoal, para depois trazer eles para o centro espírita para curar. Né? Que gente inteligente são vocês, né? Vocês fazem tudo isso e depois levam para curar. O que adianta, então? Né? Poxa, quem quiser vender bebida alcoólica, que venda, não tem problema nenhum. Mas a gente tem a nossa obrigação de fazer o correto, né? Você não pode viciar os outros para depois tentar curar, né? O buffet, ele tem a lista de bebidas deles, né, que disponibiliza, mas o nosso evento, nós não estamos servindo. Exatamente, isso mesmo. Mas o buffet ficou, se mostrou disponível para aquele que não é espírita, para aquele que entende que uma festa de confraternização, de alegria, de num ambiente leve, bonito, precisa de um vinho, a dona do buffet e o casal vai disponibilizar lá para quem tiver a consciência diferente da nossa. Uhum, tá certo. Então, dia 21, às 20h30, sábado, e vocês trouxeram dois convites para ser sorteado? Dois Sim. convites para serem sorteados. Isso. Para animar esse povo todo. E eu queria fazer um pedido, né? Muitos de nós chegamos numa casa espírita e fomos por ela ajudados. E nos tornamos trabalhadores. Então eu queria convidar que as pessoas se sensibilizassem a que agora a casa precisa. A obra social que mantém é o coração da casa precisa de ajuda. Então é uma boa forma de ajudar. E de um jeito muito interessante. E a gente tem aqui dois convites para animar as pessoas. Isso, nós vamos fazer o seguinte, para a gente falar um pouco mais ainda, né? Depois, já são 9h. Então, nós vamos sortear os dois livros e os dois convites, separados, tá bom? Não é dois convites para o pessoal, não. É individual o convite. Então, nós vamos sortear dois convites. Aí, vocês que querem participar do convite, do sorteio do livro, é simples. Mas do convite, fala que você quer participar do sorteio para o jantar, porque senão sorteia o jantar para alguém que não quer ir, aí perde o convite, né? Então, você que quer participar do jantar, né, você liga para nós, 3941-9750, ou então nas nossas redes sociais aqui, WhatsApp, e fala, eu quero participar do sorteio do jantar dançante. Que aí no final vocês ficam num bloco separado para fazer o sorteio, tá bom? Aí no final a gente sorteia, se as meninas não quiserem ficar aqui, mas... estão dispensadas. Se quiserem ficar aqui, será uma alegria ter vocês até o final do programa. É interessante falar sobre as músicas, viu, Jorge? As músicas serão anos 60, 70, 80, 90. Será um baile retrô. Legal. Onde legal. As músicas são aquelas que a gente mais gosta. Joia. E não aquelas que hoje você não consegue ficar em paz ouvindo, né? Isso. Aí também nós falamos do... que tem convites, mas não falamos onde é que pode adquirir os convites. Isso. Né? Sim, os postos de venda. Uhum. Então, estão sendo vendidos na nossa casa, durante a nossa assistência espiritual. O endereço da colmeia? A rua Padre Rodolfo, 119. Ali é Jardim Esplanada? Ou não, é ali é Vila Ema. Vila Ema, né? Vila Ema. Vila Ema, Vila Ema. Perdão. Isso. É rua Padre Rodolfo, 119, Vila Ema. Isso, e demais locais? E também na CBS. É, a CBS é a Companhia Brasileira de Sapateado, na rua Major Vaz, 52. Isso. A Oficina do Corpo. A Oficina do Corpo no Shopping Colinas. No Shopping Colinas, né? Uhum. Muito fácil de encontrar. E no Instituto da Visão. E o Instituto da Visão, que fica na Tívoli. Tívoli, 279. Isso. Ou então você pode ligar aqui para os telefones. Isso. 981-36-8303. Que é o meu, Célia. 981-36-8303. Temos também aqui o 981-48-9810. Que é a Luciana. Querem falar mais alguma coisa? Queremos agradecer a oportunidade, deixar o convite feito, uhum. Esse espaço que vocês abriram para nós, então, muito obrigada. E estamos aqui na torcida. Bom, a semana que vem a gente fala de novo ainda para reforçar, né? Isso. Ainda tem mais uma semana para a gente poder falar aqui do baile de vocês. Isso. Muito obrigado. Obrigado, Célia. Obrigado, Jurema. Paz e alegria em todos os corações. Amém. Né? Estamos aqui com o nosso irmão Ed Moreno, que ligou aqui, entrou aqui, Rodrigo, entrega o Rodrigo para mim, entrou aqui no nosso WhatsApp dizendo: olá, meus amigos, meus nobres amigos, irmãos, Rui, Jorge, Reis e Rodrigo, todos os envolvidos no programa de hoje. Eu estarei no irmão Sheila Ribeirão Pires no dia 14, depois vou no lançamento do livro. Estamos esperando você para cantar também aqui, viu Ed? Não, quem entrou aqui também, Rui, o Jorge. Pode falar. Foi a... O pessoal tem participado bastante aqui, hein? O pessoal tá assistindo. Então o Ed também, a Beatriz também mandou: Rui, sobre a casa só nascente, aconteceu igual com a casa da Marcela. Mudamos para a casa maior e fica lotada. Isso é lindo e abençoado, o plano espiritual sempre nos auxiliando no bem. Eu postei aí também o contato da Sil sobre a caravana. Eu coloquei os dois telefones lá dela também para participar, e os horários de saída do ônibus também. Como e é aqui no, na rádio, no, na, no WhatsApp do Vivência Espírita, quem entrou aqui também foi a Elza. Mano, vivencianos, bom dia Jorge, Rui, Rodrigo, Maurício, graça e equipe, muito bom o assunto de hoje. Vamos lá. Parabéns. Né? E o Marcelo Sirim também manda bom dia, vivencianos, belo tema. Que todos tenham uma excelente manhã. Legal, né? Obrigado pela participação de vocês. Ah, lembrando também que a gente tem o livro para sorteio, né? O Rui já tá aí ou ainda não? O Rui tá aqui e o Maurício tá chegando também, pra gente dar continuidade. Tá, e aí a gente continua aqui o papo com o Maurício agora também, né? Bacana. Vamos fazer o seguinte. Tem a pergunta pro Maurício aí, Rodrigo? Ele está despedindo ali do pessoal. Está despedindo lá do pessoal. É. Mas vamos lá. O Maurício, eu tinha muita curiosidade em conhecer a sua mãe. Eu fiquei muito surpreso quando você apresentou a sua mãe. E ela também parece que é uma mulher bastante forte, né? Parece não. Ela é, né? Porque para você ser desse jeito, tem uma mãe atrás da... Tem uma mãe e uma esposa atrás de tudo isso, ao lado, né? Rodrigo, o pessoal viu o Rodrigo vir aqui falando pra gente abrir o microfone para fazer o sorteio da coisa. Só que acontece o seguinte, quando a gente abre o telefone para fazer o sorteio, só quem tá no telefone que participa. Quem isso, tá na internet, aí o primeiro que ligar ganha, entendeu? Mas quem tá na internet acaba não participando. Então, mas aí quem tá na internet a gente divulga o número aqui, ó. Te fala agora, o cara ele tá ouvindo, ele pega e liga. Isso, aí umas três pessoas vai ligar, em vez de ser duas. Tem esse lance. Vamos só, tem que ser só numa coisa ou na outra. Ou no final. Se porque quiser, a gente abre. Aí a gente abre os telefones e é o primeiro que ligar ganha. Tá, mas sorteios. É dois sorteios, não é um só. Ah, dois sorteios. Mas vamos fazer o seguinte, Jorge. Quem ganhar, você toma nota e passa para a Célia. Porque ela disse que ia deixar dois convites aqui, porque nós sabemos como é que nós vamos entregar esses dois convites. Então, a gente faz o sorteio. passa o nome para a Célia e a pessoa vai, vai lá no evento. Então, e... a gente já sorteia um agora e outro no final. O que você acha, Jorge? Não, se for sortear, sorteia já. Ou agora ou no final. Entendi. Então sorteia agora. Entendeu? Então tá bom. Então vai valer. Tá bom, pessoal? O telefone é 3941-9750. Quem quiser participar do jantar, liga agora para nós. Tem dois convites, né? Um e um. Então vão ser dois telefonemas. 3941-9750. Nosso DDD é 12. Pode ter gente que quer de fora que queira ir. Liga aqui para nós. Quem, os dois primeiros que ligar, cada um vai ganhar um convite que retirar lá com a Célia, lá na portaria do evento. Tá, alguém já está ligando aí. Na hora que for dois, você avisa para a gente passa os nomes aqui, tá bom? Vamos continuar. Bem, Maurício, então nós estamos falando da sua mãe. Ela tem muita importância na sua recuperação, na sua doença, na sua vida? Tem, eu vou compartilhar aqui então o que eu falei aquele dia dela, né? O nome dela é Custódia. É um nome para mãe, não é? Uhum. Não é um nome... Uhum. Em Portugal é muito comum, aqui no Brasil nem tanto. E assim, minha mãe, ela tem uma característica do imigrante, né? Ela é portuguesa, meus pais, os dois, né? Meu pai e minha mãe vieram de Portugal cedo. No caso dela, ela veio com um ano, bebê no navio. A gente sabe que é muito difícil, né? Fazer uma travessia... no tempo que ela fez, né, 1950 mais ou menos, né, e que não eram as condições que a gente tem hoje. Quem acha que andar de navio naquela época era igual agora, que é cruzeiro, não tinha nada disso. Então assim, ela já sobreviveu essa passagem, né, de vir de Portugal fugindo o meu avô da guerra. Os dois avós vieram para o Brasil fugindo de guerra. Da guerra do Salazar. Exatamente. E assim, eles vieram com nada, deixaram tudo para trás, vieram aqui para o Brasil para fazer a vida. E a minha mãe, por ser a filha, mulher mais velha, ela acabou sendo a mãe dos irmãos também. E desde cedo, antes de casar, ela já teve um papel de adulta, sendo uma adolescente. Então, assim, o que eu aprendi com a minha mãe? Trabalhar logo desde cedo. Eu comecei logo cedo a trabalhar. E uma pessoa muito séria. Esse negócio, o pessoal às vezes fala assim, Maurício, você é meio serião, às vezes parece que você tá meio bravo e tal. É dela também. Ela é séria. Eu sou meio Lineu. A família da minha esposa me chama de Lineu. Porque eu entro na fila. Que eu faço as coisas na regra. Também veio da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim, ela ensina desde cedo, e eu levo isso para os meus filhos e falo para as pessoas. E eu não mudo o meu padrão de conduta, porque o mundo é do, entre aspas, dos espertos, aqueles que não respeitam as regras. O Brasil já perdeu muito por não respeitar o civismo, a gente entender que quando você leva uma vantagem, o outro está sendo prejudicado. E a minha mãe é uma pessoa que me deu muito exemplo nesse sentido. Sempre foi muito correta. Uma das coisas que me dá muita alegria foi quando a gente vendeu lá a empresa, a Foot Company, de 370 funcionários, a gente tinha só 3 ações trabalhistas em andamento. O comprador ficou surpreso. Como que a gente conseguia ter uma gestão desse jeito? Também por causa da minha mãe. Uhum. Hoje eu tenho lá no Mastermind, Jorge, eu tenho ex-funcionários, 2 nessa turma que eu estou fazendo atualmente. Se não tivesse tratado bem as pessoas naquela época, não ia ter eles hoje me endossando perante os outros. Nossa, olha, eu lá no passado foi meu primeiro emprego, meu segundo emprego, meu terceiro emprego. Eu devo muito à família do Maurício. E são meus advogados hoje, por causa de conduta. Aprendi tudo isso com a minha mãe, viu? Minha mãe é fantástica. Uhum. Maurício, você falou agora em regras, né? E eu vi uma entrevista com Paulo Coelho que eu achei muito legal, né? Porque, gostando ou não gostando do Paulo Coelho, ele é o maior vendedor de livro do mundo, né? Do mundo inteiro. É o cara que mais vende livro no mundo. E brasileiro, é brasileiro. E ele, numa entrevista, achei muito interessante que ele contou da época dele com Raul Seixas. Porque eles eram muito jovens e, de repente, ficaram famosos. Entrar no Maracanã e cheguei lá e ter 80 mil pessoas, 100 mil pessoas para bater palma para eles, ele falou, imagina um jovem que não tem a cabeça no lugar se, receber tudo isso. Nós ficamos vislumbrados com tudo aquilo. Ele falou, para mim foi uma coisa maluca. Aí eu falei, tinha que extravasar, tinha que fazer tudo que tinha direito. Ele falou, e nós fomos para um buraco desgraçado. Se acabamos, ele falou. E daqui a pouco acabou tudo, o sucesso acabou, acabou tudo. Aí ele falou, mas graças a Deus ele me deu uma oportunidade de novo, eu estou aqui. Aí depois a repórter perguntou, qual é o conselho que você dá para a pessoa que está entrando na fama, está se destacando bastante, está fazendo tudo, vai ser o máximo, tal. Qual é o conselho que você dá para a pessoa manter isso? Ele falou, nunca fure a fila. Nunca fure a fila. Você vai se manter a vida toda quem você é, seja humilde. Porque furar a fila, quando você fala, nunca furar a fila, para mim ele está dando exemplo de tudo que a gente pode imaginar. Não queira ser melhor do que ninguém. Seja tranquilo, seja humilde. Seja uma pessoa ali igual às outras, que aí você vai se manter no seu lugar a vida toda. Porque a partir do momento que você quer subir nas costas dos outros, ser melhor. Porque a tendência, por exemplo, até a tendência para a pessoa que é famosa, às vezes ela não precisa nem querer furar a fila. Os outros querem que ela fure. Entendeu? E você se manter na sua, falou, não, pessoal, peraí. Você falou, não, eu tô aqui. Porque, não, mas você tem direito de vir aqui. Falou, não, eu quero ficar aqui porque eu gosto de bater papo com o pessoal. Ou seja, assim, bacana, humilde, que você vai ganhar muito mais você sendo uma pessoa humilde, uma pessoa que não quer aparecer nesse sentido de querer ter privilégio em relação aos outros. Os outros vão levar você muito mais em consideração, vão ter muito mais, vão dar muito mais valor para você. Não, e ele, só para terminar, e ele teve um problema que foi internado, o pai dele achava que era louco, que era doido, foi internado, inclusive aquele O Bicho de Sete Cabeças é baseado na história do Paulo Coelho, aquele filme, porque o pai dele achava que ele era doido, que era louco, e tá aí o Paulo Coelho resiliente, né, passando por tudo isso. É, ele teve resiliência, porque louco ele é, né? Ele teve só resiliência, né? Ele continua sendo louco. É, mas aí se persistiu, deu certo. É um maluco, beleza. Uma última coisa que eu gostaria de falar da minha mãe. Quem olha minha mãe lá na sala, se a pessoa conhece um pouco da história da nossa vida, podia esperar uma perua. Uma pessoa toda emperiquetada. A minha mãe é uma pessoa simples. Hábito simples, vida simples. E até hoje eu sigo também esse mesmo caminho. Eu não me apresento nos lugares. O Jorge brinca que fala, poxa, eu não sabia que você era da Foot Company. Realmente, eu não dou carteirada. Eu não dou carteirada. A gente vê isso muito. As pessoas querem crescer, acham que sucesso é você poder... realmente passar na frente de todo mundo, não precisar seguir o caminho. A gente fala isso no Mastermind, Jorge, e a gente aprende em diversas escolas iniciáticas. As pessoas querem chegar no topo sem passar pelo caminho do meio. As pessoas querem ser mestre sem ter sido aprendiz, né? Quer mandar sem ter aprendido a obedecer. E né? Aí, achando que está furando fila e furando outras coisas, que isso vai fazer ela ser grande e ela vai ser uma pessoa pequena mesmo. Maurício, eu lembro dessa história do Maurício, que eu não sabia que ele era o dono da Foot Company, né? Aqui tinha duas grandes lojas de sapato, como empresa de calçado aqui em São José dos Campos e na região toda, que era a Oscar, né? E a Foot Company. E até na minha cidade, lá de Leme, tinha futebol. Aí o que aconteceu? O Maurício apareceu para cantar lá no Castelão. E cantava lá, estava fazendo escola de aprendiz, depois foi cantar no Castelão e cantava. Aí de vez em quando, e a gente já com programa de rádio. Aí de vez em quando o Maurício falava assim, Jorge, então, se você precisar assim, de alguma coisa, você fala comigo também. Eu falava, tá bom, obrigado. Obrigado. E eu também, como eu falo, também não estou preocupado com a vida da pessoa. Eu falo, agradecia a atenção dele, né? Como um monte de gente chega pra gente, olha, conta com a gente aí e tal, tudo bem. Aí depois o Maurício teve que sair do Castelão, por causa de atividades profissionais dele também, ele se afastou do Castelão, né? Aí depois alguém falou pra mim, então, o Maurício que cantava, falou, ah, tá, o Maurício Tomé, falou, então, ele é o dono da Foot Camp, rapaz. Aí eu falei pra pessoa, não me conte um negócio desse que o Maurício é dono da Foot Camp. Passou não sei quantos anos comigo, eu não sabia que era dono. Pronto. Aí liguei pro Maurício. Maurício, agora tô precisando de você. Eu tô precisando de patrocínio na rádio. Então o Maurício falou, eu já tinha falado pra você há muito tempo que você precisasse. Não, e a nossa vivência espírita deve ao Maurício. Claro. É, e o primeiro, esse momento Gigavale que a gente passa hoje, o primeiro momento foi o momento Foot Company, né? Que era que o Maurício patrocinava. Eu fui falar com o Maurício, que ele veio aqui na rádio, falei, Maurício, nós estamos fazendo a rádio. Não, eu sei, eu vim aqui para ajudar. Falei, porra. Então... Mas eu acho que essas coisas, eu também fiquei contente comigo nessa, porque eu não estou preocupado com as pessoas, se ela pode ou se ela não pode. Eu quero ter amizade com as pessoas, né? E por acaso, na hora que descobriu, sim, aí chega na pessoa e fala, esse aqui pode ajudar a gente, então eu vou pedir para ele. Mas não ficar, eu vou sair procurando aí todo mundo, quem que é importante, ou tem dinheiro, alguma coisa, graças a Deus, então a gente não tem isso. Olha, eu, sinceramente, sou muito grato ao Maurício e a você, porque na hora mais chata da minha vida, justamente no desencarne do meu filho Rodolfo, Dodô, vocês dois foram os primeiros que estavam lá com a gente, né? Então, e a gente ser feliz, obrigado, por isso também. A gente é feliz por isso também, né? Acho que essas horas são o abraço mais importante que existe na vida da gente é quando a gente perde alguém, que alguém chega ali e fala, tô sofrendo junto com você. Não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. E tem outra coisa boa do Maurício. Outro dia eu estava precisando de alguém que fosse pegar umas cestas que eu ganhei da Dona Dina. E eu não posso fazer força. Falei, Maurício, não, vamos lá. Eu, carregando uma cesta pesada, umas três cestas pesadas da Dona Dina, que ela está nos ouvindo. Não, amigo, um bom dia. É, amigo faz sacrifício pelo outro mesmo, que ele levou você, ele e São Paulino, foi levar você para visitar a Arena do Corinthians, né? Mas só que ele pediu que fosse segredo, eu não aguentei. Pedir segredo para você é a mesma coisa que nada, né? Vamos para mais um intervalo comercial aqui, pessoal? Olha só, agora nós vamos colocar aqui a música da Magali, muito legal, é a primeira música que nós colocamos, que foi do Brasil para o mundo inteiro, e essa é Desabafo, Acorda Brasil. Né? Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. A desgraça, mal a lua se esgueira deste país menino, que traz um destino, implantação do amor. O cantar seresteiro vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. traz um destino, implantação do amor. Vou cantar seresteiro, vai arando canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda. És corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da evolução. Para o nosso momento Gigavale, e o tema hoje aqui está no Momento Espírita 33. Lembrando que o CD do Momento Espírita 33, todas as mensagens são uma homenagem ao Brasil. Todas as mensagens. Parabéns para a Federação Espírita do Paraná, que tomou essa iniciativa, né? Então, o mais recente CD do Momento Espírita do Paraná, que é o 33, todos os temas são relativos ao Brasil. E hoje, não podia deixar de ser, como não podia deixar de ser, é a independência do Brasil, o tema, tá? Independência do Brasil. Sete de setembro, feriado nacional, dia da independência do Brasil. Por todo o país se fazem presentes as comemorações. São desfiles militares, escolares, civis. Discursos, bandas, orquestras. Evoca-se 1822 em verso e prosa. Enaltece-se Dom Pedro I como libertador. Desde a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa, não regressando a Portugal, estava proclamada a independência do Brasil. O príncipe tinha suas noites povoadas de sonhos de amor à liberdade. Desenvolvia no espírito as noções da solidariedade humana. Não representava o tipo ideal necessário à realização dos projetos espirituais, mas era voluntarioso e ele era a autoridade. Os patriotas já não pensavam noutra coisa que não fosse a organização política do Brasil. A imprensa da época concentrava as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. As pessoas viviam a expectativa. Todos os corações aguardavam. Então, no retorno da sua viagem a São Paulo, um correio leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. Ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito: independência ou morte. Sem suspeitar, Dom Pedro I era dócil instrumento de um emissário divino que velava pela grandeza da pátria. Consumou-se o fato, e logo os versos do hino da independência eram cantados. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. A independência do Brasil foi fruto do intenso trabalho das hostes espirituais junto aos homens. Muitos homens deram a vida por este ideal. São passados mais de 100 anos da nossa independência. Olhamos o nosso imenso país, um gigante geográfico, e nos indagamos. Somos realmente livres? A verdadeira independência é moral. Enquanto prosseguem vigentes o jeitinho brasileiro e a lei de Gerson, não seremos livres. Quando assumirmos nosso papel de homens dignos, corretos, fiéis aos nobres ideais, seremos livres. Quando o estandarte da solidariedade e da tolerância se implantar em nossos corações, a nossa bandeira verde e amarela tremulará mais bela. Quando estendermos os braços para o bem da comunidade, as estrelas do pano pátrio brilharão com maior intensidade. Quando a ordem e a disciplina se instalarem nas ações de todos nós, o branco do pavilhão nacional terá alcançado o verdadeiro sentido, a paz. Para que o progresso real se instale, é necessário que as individualidades cresçam. A soma das conquistas pessoais resultará no crescimento coletivo. Hoje é um excelente dia para se propor a trabalhar pelo nosso gigante. Dizem que está adormecido, mas só porque eu e seus filhos dormem. A mãe gentil que nos recebe nesta etapa da vida no planeta merece-nos o esforço. Se quisermos, e só se quisermos, poderemos tornar verdadeira desde agora a assertiva espiritual. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração que pulsa, que ama, que não relega o abandono e seus filhos. E tanto quanto pode, recebe e ampara os filhos de outros solos. Pátria do Evangelho que irradia o bem, que serve de modelo, que luta pela justiça, pela verdade. Independência moral. Crescimento real. Vamos todos começar neste dia a lutar por tais objetivos? Você sabia que Tiradentes, morto em 1792, continuou após a sua morte a trabalhar pela independência do Brasil? Ele estava com o príncipe regente Dom Pedro no Grito do Ipiranga. Isso demonstra que os espíritos, mesmo abandonando a carne, prosseguem nos ideais abraçados. Os espíritos, como os homens, amam o torrão que lhes serviu de berço. Se interessam pelas coletividades. Trabalham pelo bem geral. São 9:31. Esse é o momento Gigavale. Maurício, o que, que você poderia falar dessa mensagem muito linda e patriótica? Primeiro, vamos agradecer, relembrar os Inconfidentes, não só na figura do Tiradentes, que também pensou o Brasil Livre, mas Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o Brasil Livre, e outros que depois ajudaram a consolidar essa liberdade, passando por José Bonifácio de Andrade Silva, que fez muito para que o príncipe regente pudesse ser protegido e a nossa liberdade ser garantida, chegando até os dias de hoje, né? E nos dias de hoje, eu vejo que a gente fez um bom movimento. Se até pouco tempo atrás se falava de Unasul e até uma desfiguração da nossa nacionalidade, a gente agora está voltando a ter uma unidade maior dentro dessa questão do patriotismo. Não é? Eu quero contar uma história muito rápida aqui para dar um exemplo. Eu em 2009, eu fui em Oshkosh. Nos Estados Unidos, fica quase divisa ali com o Canadá, e é onde fica residida a sede militar americana, ali onde eles têm as maiores cérebros militares, né? E eu cheguei lá no dia da independência dos Estados Unidos. 4 de julho, né? 4 de julho, e sobrevoou aquela região toda. Vários aviões, eles têm avião de Primeira Guerra, Segunda Guerra, e voou aquele avião que jogou a bomba lá em Hiroshima. Fortaleza? É, e... É o B-52, né? É, eles pararam, os americanos, eles pararam todos. Era uma festa enorme, mais de 250 mil pessoas lá, tinha um stand da Embraer nesta feira, e eles pararam para o avião passar. Não vi naquilo uma apologia à guerra, mas sim a defesa da pátria. Bater continência para o avião e fazer reverência, o jeito que se trata a ligação com o país é muito forte. Eu estou dando esse exemplo não é para falar que eles são melhores. Eu estou dando esse exemplo para falar que é isso que nós temos que fazer pelo Brasil. A gente tem que realmente resgatar, olhar para a bandeira e ter orgulho, e ter civismo, se preocupar mesmo com as eleições e a gente proteger o nosso país pelas atitudes. A gente escuta isso aí no momento das mensagens sobre como que a gente vai garantir que esse país seja a pátria do evangelho, né? Se não por atitudes. Atitudes que elevem o nosso país moralmente. Nós estamos vendo um momento de expurgo. O Brasil está expurgando muita coisa. Espero que esteja sendo um momento histórico e positivo. Que a gente tenha um país muito mais ordeiro, um país muito mais patriótico, que a gente saiba dar valor, porque o mundo inteiro olha para o Brasil com olhos de inveja. Nós temos uma natureza linda, nós temos nós somos a maior potência agrícola do planeta, nós temos um povo que acolhe todos os outros povos, qualquer povo pode viver no Brasil. Que se mistura com a maior tranquilidade também, né? E a gente tem que saber dar valor, comemorar o dia 7 de setembro em Caçapava, onde eu cresci, onde eu fui educado. Lá tem o 6º Batalhão de Infantaria que foi para a Itália, aqui de Caçapava. E eu, todo 7 de setembro, lá pelo Colégio Estadual, Estadinho, né? A gente de Caçapava fala do Estadinho. Nós íamos para a Avenida Coronel José Manuel Inocêncio e marchávamos junto com os soldados. E isso não é uma apologia à guerra, não. É a gente fala assim, olha, isso aqui é o nosso país, é o Brasil. É comemorarmos esse berço que nós temos aqui, que é muito abençoado. Bacana. Vamos encerrando nosso momento de gavalha aí, Inácio. Aí pede pro Alberto dar um pulinho aqui com a Taclita. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. São 9:37. Esse é o programa Vivência Espírita. E agora nós estamos aqui com a Thalita e com o Alberto Carbone, que vocês estão vendo pela camisa amarela, que é do CVV, introduzindo em nossa cidade o mês amarelo, que é justamente de prevenção ao suicídio. E aí, Thalita, senta aqui. Alberto, como vocês tiveram essa iniciativa? Essa iniciativa está sendo no Brasil todo, né? Isso. Na verdade, Jorge, essa é uma iniciativa de uma parceria com a Associação Brasileira de Psicologia e com o Conselho Federal de Medicina. Junto com o CVV, instituíram o Setembro Amarelo. Isso. Aí, Roberto, tudo bem, vocês estão com a camisa aí, a campanha existe aí, mas na prática, como é que isso vai acontecer? O que vocês vão... Vai ter um movimento, alguma coisa assim? Sim, na verdade a gente já tem alguns movimentos e é isso que eu gostaria de explicar para todo mundo e convidar todo mundo, né? É. Nós já temos palestras confirmadas em 9 escolas de ensino médio. Fundamental. fundamental também. Fundamental também, né? E temos palestras no COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Temos na FUNDAS, temos também na ANAC, Nacional de Aviação Civil, né? Uhum. Agência Nacional de Aviação Civil. E temos no CTA. Temos no CTA. Isso, no CTA. E numa empresa privada também. É. Uhum. E o que é mais importante, nós conseguimos uma parceria com o vereador, Dr. Elton. Dr. Elton já faz palestras sobre suicídio, tá? Uhum. Então, nós fizemos uma parceria e no dia 16 deste mês, nós vamos ter um ato em homenagem ao Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, que é no dia 10. Como no dia 10 cai numa terça-feira em que eles têm sessão, nós passamos essa data para o dia 16. Lá na Câmara Municipal. Lá na Câmara Municipal, dia 16, às 19 horas. Bacana. Então nós vamos ter o doutor Marcelo Priante, que é um médico muito famoso, né? O doutor Elton e nós do CVV, falando Bacana. Sobre depressão, sobre suicídio e algumas dicas de como a mídia deve noticiar o suicídio. Isso. Roberto, alguma passeata, alguma coisa vai ter assim? Sim. No dia 29, o último domingo de setembro, nós vamos fechar o mês Setembro Amarelo com uma caminhada pela vida que vai ser lá na Praça do Aquário, na Praça Ulisses Guimarães. Né? Então, nós já temos praticamente acertados a banda da Polícia Militar, e temos várias homenagens que vão ser feitas lá, e a gente espera por todos vocês lá, né? No dia 29, na Praça do Aquários, às 9 horas da manhã. Isso. Thalita, tudo isso que vocês estão falando está escrito em algum lugar já, para vocês mandarem para a gente divulgar nos próximos programas? Está em algum cartaz, alguma coisa, dizendo das palestras, dizendo do dia da passeata aí? Não é passeata, né? Vai ser num local. Vai ser uma caminhada, né? Isso, é a terceira caminhada, né? Uhum. A gente tem nas mídias sociais, temos um cartaz físico que a gente pode disponibilizar, que é referente à terceira caminhada, e também referente à Câmara, né? Que nós vamos ter essas palestras. É possível fazer a inscrição, é uma inscrição gratuita, certo, online. A gente também disponibiliza para vocês, sim. Isso, aí depois você passa para o Rodrigo o endereço da mídia, que tá o cartaz, que a gente coloca aqui também no Vivência Espírita, no nosso site, no nosso WhatsApp, que a gente consegue mais divulgação aqui também e continua divulgando até dia 29. Então, nós ainda temos mais 3 semanas para falar também sobre até o dia da caminhada, tá Com bom? Com certeza. Alberto, mais alguma coisa? Não. Primeiro, agradecendo, né, mais uma oportunidade de nós veicularmos o CVV na mídia, né, que vocês nos dão essa abertura, né, e sucesso na nova rádio também, né? E estaremos lá do lado de vocês, então, no dia da caminhada, que é lá pertinho, em frente à praça, que é do lado da Univap, que nós vamos ter o estúdio. Então, estaremos perto também. Se você quiser aparecer a partir da semana que vem também para falar mais ainda, pode aparecer. Mas a gente vai continuar divulgando. Obrigado, Alberto. Obrigado, Thalita. Nós que agradecemos também. Obrigada. Valeu. Vamos continuar com o nosso irmão Maurício aqui, porque está encerrando, porque o pessoal já fez a brincadeira no começo. Isso era o Maurício, a primeira parte. Eu acho que vai ser a primeira parte, porque ele acabou não falando quase nada desse negócio de resiliência aqui hoje, né? Voltei para vários outros programas, né? Isso, a gente está aqui a missão hoje só, né? Depois a gente continua com as outras coisas. Que não, o Rambo não acaba nunca. Diz que agora tem um Rambo. Tem um Rambo para os ganhadores também, Jorge. Viu? Eu já vi. Os ganhadores aí para você no WhatsApp também. Tá, viu? O Rambo não acaba nunca. Agora tem um Rambo 5. Tiver que fazer maquiagem para caramba, não estivesse instalando, para ele dar um jeito, porque senão não cabe mais. Né? Então o Maurício pode fazer aqui uns 5 programas, não tem problema não. Maurício, Jorge, quem entrou aqui e fez uma pergunta foi o Aécio, faz um tempinho. Ele deixou uma pergunta aqui pro Maurício. Ele perguntou aqui o seguinte: só peraí que o Rui tá fazendo muito barulho aqui fora. Deve estar todo mundo ouvindo. Então, deixa eu ver aqui, achei. Como participar mais diretamente com aqueles que não têm um meio termo, ou seja, o exemplo da mola dita pelo Rui, diante da necessidade de praticar mais sobre a própria espiritualidade? Deixa eu ver se eu entendi bem. Vou repetir, então. Como participar mais diretamente... como participar mais diretamente com aqueles que não têm um meio termo? Ou seja, o exemplo da mola dita pelo Rui diante da necessidade de praticar mais sobre a própria espiritualidade. Ou seja, as pessoas acham que são mais... Sim. Eu foi a ideia que veio realmente à cabeça. Nós temos que conviver com pessoas difíceis. Faz parte da resiliência saber lidar com isso. E você só vai conseguir ajudar essa pessoa não é impondo a sua verdade a ela. É você sendo o exemplo daquilo que você quer que a pessoa possa fazer no futuro. Se você não revida as agressões, já é um grande passo. São pessoas difíceis, elas vão te colocar no limite da paciência. Agora, se a gente for fazer, fazer desse mundo aquele olho por olho, dente por dente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Como dizia lá o Gandhi, olho por olho, dente por dente, a humanidade vai ficar cega. A gente tem que saber amortecer, eu brinco muito, eu aprendi isso dentro da doutrina espírita, que amortecer é tecer o amor. A gente amortece, a gente pega essa energia, não foi boa, mas você não tem que revidar, não tem que fazer disso um ping-pong de ideias, de opiniões, e as pessoas vão se ressentindo cada vez mais. Não é fácil ser resiliente. Isso é para quem realmente já está num outro nível de entendimento do que é a convivência. Então, é paciência, não tem muito caminho, é a tolerância, é a paciência, esperar o momento da pessoa em que ela vai se perceber melhor que aquilo que ela fazia antes agredia não só aos outros, mas a ela própria. Maurício, o livro a gente adquire onde? As pessoas podem entrar na Livraria Cultura, né? Pelo site da Livraria Cultura e comprar lá. O preço dele é R$40. Eu também tenho esses livros para vender. Uhum. Né? Quem quiser me procurar depois, quiser comprar o livro. E ele está me levando para situações nunca esperadas na minha vida. Semana passada, sábado, eu estava junto com a Fernanda Castro e o Toshio, que é muito famoso, pessoa muito conhecida no Brasil, que é o pipoqueiro que quebrou 3 vezes. E hoje ele tem uma indústria que faz pipoca e vende no Brasil inteiro. Uhum. Eu compartilhei com eles da alegria de lançar um livro na Bienal Internacional do Livro. Então, uhum, eu estive no Rio de Janeiro sábado passado. Agora no mês de outubro, no dia 17, eu vou estar em Paris. No dia 18, eu vou estar recebendo uma comenda da Divine Academy, que é uma organização não governamental que fomenta cultura e arte entre Brasil e França. No dia 18, eu estarei fazendo assinar. A gente vai estar assinando lá, autografando os livros, no Carrossel do Louvre, daquele shopping que tem no, uhum, Museu do Louvre. E no dia 20 de outubro, estarei em Lisboa, no Espaço Cultural Chiado, que é a editora que lançou o nosso livro. Ela é portuguesa, ela tem um escritório que fica em Belo Horizonte, distribuindo no Brasil inteiro. Esse livro vai estar sendo mandado também para a Espanha, em língua espanhola, nos Estados Unidos e na Itália. Teve um português que veio aqui falando sobre o livro, Fernando Pessoa, uhum, né, que aí ele também foi publicado nessa mesma editora, Chiado. E do André Vilar, né? Não. Do nosso amigo aqui, o Douglas Brito, também, sim, da editora Chiado. É verdade. Também. Vamos aqui para os nossos sorteados? Opa, vamos lá. Olha só. Livro era 2, viu? Livro era 2. Vocês só mandaram 1 aqui pra gente. Então vou ter que figurar o livro pra semana que vem. Então o ganhador do jantar foi a Vilma Torres, né? A Vilma Torres que ganhou o jantar dançante. E o livro foi o Eli da Silva. Né, o jantar a Célia vai entregar lá, né, pra você, viu? E a gente sorteia mais um jantar na semana que vem. Isso. E o Eli vai ser o livro, você pode retirar a partir de amanhã na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232. A Eli, tá? Ah, é mulher? Tá bom, a Eli. Tá certo. É que é o nome unissex, Eli é unissex, né? Tem homem e mulher. Então, é, nesse caso, é a Eli. É, legal. Então, tá dado o recado e nós vamos para os nossos aniversariantes também. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Aqui, dia 7, quem fez aniversário ontem foi a Marta Mara. Dia 8, quem faz aniversário hoje, hoje é dia 8, né? A Marina Pires Odires, que tá aqui. Dires. Dires Souza. 8 também, a Aline Lopes, do Paulo de Tarso. E dia 15, quem faz aniversário é nossa irmã Eridan. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês em suas vidas, em seus corações. Paz e alegria. É, nós estamos terminando mais cedo aqui e eu já vou agradecendo a Rádio Piratininga por esse tempo que nós estivemos aqui. Sempre foi a nossa casa, que também é a Rádio Piratininga. Sempre fomos bem tratados, sempre nos sentimos bem. E eu agradeço a Deus, agradeço a direção da rádio, agradeço ao Inácio, agradeço ao Paulinho, agradeço a Andréia, a todos os sonoplastas que estiveram aqui junto com a gente, que sempre foram super dedicados aqui conosco e formamos muitas amizades aqui. Então, a partir da semana que vem, abaixa o aplicativo aí no seu telefone celular para escutar, continuar ouvindo o programa Vivência Espírita, que nós estamos saindo aqui da rádio convencional. Um grande abraço a todos, muito obrigado, gratidão eterna aí para todos os nossos ouvintes, que continuaremos juntos aí, se Deus quiser, por muitos e muitos tempos. Rodrigo? Agradecer aqui a participação de todos vocês, nossos queridos ouvintes, todo mundo que participou, a gente pede desculpa aqui também por não ter tempo de ler, ter tido tempo de ler todas as mensagens, como o Rodrigo Duzi mandou uma mensagem aqui, a Elza Yoshi, a Irene Espírito Santos mandou aqui também, mandou um abração também lá pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. Quem entrou aqui também no WhatsApp foi o Edson Barbosa, nosso irmão Edson Barbosa, deixou uma mensagem aqui pro Maurício Tomé pelo WhatsApp, o Antônio Sérgio Ribeiro, a Ludmilla deixou uma divulgação aqui também, e o Geraldo Martins também deixou uma mensagem, e a gente não, infelizmente não vai poder ler aqui pelo tempo, mas agradecendo aí também, agradecendo a Rádio Piratininga por todo esse tempo, foram o quê? 7 anos, né? Também de transmissão aqui através da rádio, mas a gente, como a gente explicou, a gente vai dar esse próximo passo, e a gente convida vocês a conhecerem lá o estúdio Chico Xavier, que é o nome batizado do estúdio. É só entrar aí novo.vivenciaespirita.com.br para conhecer mais sobre o estúdio e participar a gente no próximo domingo, às 8 horas. A gente vai estar transmitindo a partir de lá, através do aplicativo Vivência Espírita. Então, abaixa aí, eu vou mandar o link aqui para vocês também. Então, até o próximo domingo. Rui? Nós queremos agradecer a presença da Neide, do Silvio, do Beto, da Graça e do Inácio, que nós estamos despedindo dele hoje, né? Maurício, rapidamente a sua despedida e uma prece rapidamente também para a gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo entre amigos e agradecer a cada ouvinte que esteve aí conosco, compartilhando do assunto resiliência, buscando aí essas lições para a nossa vida. E nós vamos encerrando pedindo a Deus que nos abençoe durante essa semana que se inicia, agradecendo por essa dádiva da vida. Em especial, peço a todos que possam fazer agora uma vibração para o nosso irmão Carlos Monte Oliva, que está na UTI, passou por uma doença, e agora ele está se recuperando para que ele possa voltar com toda a força e energia à labuta. Que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!